rodovias e sistema de radares do Exército. Além disso, a investigação coordenada pela Polícia Federal das organizações criminosas, para punir os criminosos de maneira vertical, de cima para baixo, e não apenas quem transporta droga, por exemplo. E mais participação das Forças Armadas na segurança das fronteiras. Por ali passa droga, passa arma, passa tudo, sem uma presença mais firme. E a gente sabe que o Exército tem um papel primordial nisso, porque o Exército, juntamente com a Marinha e a Aeronáutica, né, no caso as Forças Armadas, tem muito mais recurso e muito mais meios e estrutura do que as forças estaduais, além do efetivo, que é um efetivo consideravelmente grande também. Presidente da comissão, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, salientou que é papel da União fazer a segurança das fronteiras, seja por meio da Polícia Federal ou por meio das Forças Armadas. Ele considera que há negligência do governo federal e que seria necessário aumentar os efetivos nessas áreas. E as polícias militares dos estados tiveram que assumir muitas vezes o papel que caberia à União. Coordenador do setor de combate ao crime organizado do Ministério da Justiça, Carlos Augusto Bock, disse que o governo pode somar forças com o Congresso para mudar a legislação e permitir o pagamento pelo órgão de gratificação para policiais estaduais que trabalham na área de fronteira. Ele garantiu que o programa Vigia, hoje conhecido como Guardiões da Fronteira, segue sendo implementado e informou os resultados do primeiro semestre de 2023. 185 toneladas de droga apreendida, mais de 19 milhões de maços de cigarro apreendidos, 163 embarcações apreendidas, 1.750 veículos apreendidos, um prejuízo estimado ao crime a partir da informação e avaliação econômica dos bens e ativos apreendidos de mais de R$1.300.000 de prejuízo ao crime. O coronel Gustavo Correia, chefe das operações da faixa de fronteira do Exército, disse que em 2022 foram realizadas 619 operações Ágata, nome dado para as operações nas fronteiras. E em 2023 já foram realizadas 112 operações. Coordenador Operacional de Vigilância e Repressão da Receita Federal, Alexandre Angotti, acrescentou que em 2022 a apreensão de mercadorias ilegais foi de cerca de R$3 bilhões e que em 2021 chegou a atingir R$4,5 bilhões. Segundo ele, neste ano, a apreensão já está acima da atingida em meados de 2021. Então, este número deverá ser ultrapassado. A principal mercadoria apreendida nas fronteiras é o cigarro. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Desenvolvimento Regional. Eduardo Veloso, do União, destaca que a construção de uma ponte na cidade de Rodrigues Alves, no Acre, é fundamental para garantir a segurança dos 19 mil moradores da região, já que muitos carros caem no rio durante a travessia por balsa. Eduardo Veloso conta que o Ministério dos Transportes garantiu que, ainda este ano, R$40 milhões serão destinados para iniciar a construção da ponte em Rodrigues Alves. Pedro Kizai, do PT, celebra o anúncio do governo federal de que vai garantir no orçamento da União, ainda este ano, R$880 milhões para investimento nas rodovias de Santa Catarina. O deputado ressalta que o valor é quase 4 vezes maior do que o total executado em 2022 pelo governo anterior. Doutor Fernando Máximo, do União de Rondônia, reclama que os preços das passagens aéreas para voos domésticos no Brasil sejam mais caros do que trechos internacionais. Doutor Fernando Máximo pede a intervenção dos parlamentares no assunto, porque, para ele, é inadmissível que pessoas que precisam ir de Rondônia para São Paulo para consultas médicas tenham de se sujeitar a preços absurdos de bilhetes aéreos por falta de escolha. Alexandre Guimarães, do Republicanos do Tocantins, destaca as dificuldades enfrentadas pelos prefeitos. O deputado afirma que o valor enviado pelo governo federal para a merenda escolar é insuficiente. Alexandre Guimarães também menciona a defasagem da tabela do SUS, que remunera os hospitais filantrópicos, como mais um problema enfrentado pelas prefeituras de todo o país. Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, solicita a atuação conjunta dos parlamentares na aprovação de projetos que promovam o fortalecimento dos municípios e a efetiva melhoria na qualidade de vida dos brasileiros. Para Zé Haroldo Catedral, é essencial o fortalecimento da pauta municipalista frente às enormes desigualdades regionais e dificuldades de integração e de infraestrutura, especialmente para as cidades da região norte. Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, destaca a importância de se pensar em soluções que possam acabar com a miséria, como o uso de energias renováveis. Gilvan Máximo fala sobre sua experiência como secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal e o incentivo que fez ao uso de carros e motos elétricas na capital do país. Agricultura. Merlong Solano, do PT do Piauí, acusa o governo Bolsonaro de ter abandonado a agricultura familiar e desorganizado o setor de alimentos. Por isso, ele elogia a gestão Lula por retomar o programa de aquisição de alimentos. Merlong Solano ressalta que no primeiro ano de gestão serão destinados R$500 milhões ao PAA. Ele também celebra a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e a rearticulação da Companhia Nacional de Abastecimento. Votação. Deputados e senadores aprovaram hoje créditos orçamentários e reajuste das Forças de Segurança do Distrito Federal. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes. O Congresso Nacional aprovou projetos que abrem créditos de R$3,5 bilhões no orçamento de 2023, além de autorizar um reajuste de 18% para as Forças de Segurança do Distrito Federal, parcelado em duas vezes. Os projetos serão agora encaminhados para a sanção presidencial. O maior crédito de R$3 bilhões será utilizado em transferências para estados e municípios, para atendimento da Lei Aldir Blanc, de Fomento à Cultura. O projeto também prevê recursos para outros ministérios, inclusive para a construção de rodovias. Na discussão do projeto na Comissão Mista de Orçamento, o deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, destacou que uma parte do dinheiro será utilizada para duplicar o acesso para a cidade de Braslândia, no entorno de Brasília. Essa cidade tem 90 anos e depois desses 90 anos nós temos a felicidade aqui de ver a sensibilidade do governo federal. 35 milhões vão ser para a duplicação da única cidade que não liga o centro da capital com a pista duplicada, que é a cidade de Braslândia. Os recursos para os créditos vêm de remanejamentos dentro do orçamento de 2023 ou do cancelamento de despesas. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, foi contrário a créditos que vão custear benefícios e obras do Poder Judiciário. Hoje, este Congresso Nacional vai conceder mais privilégios, mais benefícios, mais recursos para o Poder Judiciário, que já é um dos mais caros do mundo. Outros créditos beneficiam a Agência Espacial Brasileira, Polícia Federal, Instituto Brasileiro de Museus, concessão de créditos para famílias atingidas pela estiagem no Rio Grande do Sul e o custeio de benefícios de universidades federais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Momento da Ouvidoria, um espaço que dá voz ao público da EBC. O programa Momento da Ouvidoria, este que você está ouvindo agora, é campeão do Prêmio de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias. Foram ao todo 67 iniciativas inscritas em três categorias. O Momento da Ouvidoria foi escolhido como a melhor prática por incentivar a participação social de populações das áreas mais remotas do país. E isso só é possível por meio das ondas curtas das rádios EBC. Os programetes são veiculados nas rádios MEC e Nacional e estimulam você a ficar sintonizado e a opinar sobre os diversos conteúdos ofertados. Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você. Nacional FM, música brasileira e informação. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Ótima noite para você, sintonizado aqui na Nacional FM 96,1. Eu sou a Fátima de Mello, a programação é de Fernando Corbal. Vamos ouvir para começar Gilberto Gil, Chiclete com Banana, de Gordurinha e Almira Castilho. Só ponho bebop no meu samba quando o Dilsa pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro no zabumba, quando ele entender que o samba não é a rumba, eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete seu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Um batuqueiro raro, paco de gapapá. Beru, beru, beru, bambapapá. Beru, beru, beru, bambida. Quero ver a grande confusão. Bambanama, ô, oh, é panela, né? Amaró, é o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, quero ver o buguinho de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Babo do gapa, papo, do goba, papa, peda, papa, papa, papa. Quero ver a grande confusão. Dedo do bar, aguma, mamba, meira, aguma, e aguma, mamba, é o samba rock, meu irmão. Só ponho bebop no meu samba quando o Dilson pega, pega, pega, pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, e eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete seu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Badoguero, orero, ba, ta, ba, ba, ba, be, ba, ba, ba, de, ba, ba, ba, be, ba. Quero ver a grande confusão. Tado, ba, ba, peado, barabu, ba, ba, berobobó, berobobó, be, ba, ba. É o samba rock, meu irmão. Em compensação, quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Vamos lá, Iga. Amababa, bababa, bababa. Quero ver a grande confusão. Babina papê. Ouça todas as sextas-feiras a partir das 20 horas, com reprise aos sábados às 8 horas da manhã, o programa de autocura espiritual, Refletindo com Jesus, aqui na Luz FM. Baixe o aplicativo da Luz FM e curta nossa programação. Solidariê, soli, solidariedade, SOS socorro, estou morrendo de saudade. A

Luz FM, um novo conceito em rádio. Para Frutal e toda a região. Sintonia do sucesso. Luz FM. Mais luz no seu dia a dia. Na prisão do seu olhar, me vi preso encarcerado. Tão bem cativo, ei, ai, oi, ai, ai, não quero ser libertado. A saudade de alguém que a gente adora, o coração dá um balanço, sem querer a gente chora. No meu peito magoado, o suspiro sai toda hora. A paixão que hoje eu sinto, muita gente ignora. Ainda serei feliz, mas tô sofrendo por agora. Essa paixão que eu falo me traz de canto chorado, morena dos olhos pretos, do olhar enfeitiçado. Bastou mirar nos seus olhos pra me sentir condenado a sofrer por toda a vida, padecendo apaixonado. O amor de outra não serve, prefiro sofrer calado. Apesar de mal amada, não pode ainda ser minha por ser sincera e honrada. O homem que ela respeita dela não merece nada. Às vezes me desespero por vê-la tão maltratada e choro meu pranto sentido no topo da madrugada. Já pensei em ir embora pra longe desse lugar, mas vi que não adianta no meu modo de pensar, pois a paixão vai comigo, não tem meio de deixar. Foi plantada no meu peito e o jeito é continuar prisioneiro desse amor, escravo do seu olhar. Luz FM, um novo conceito em rádio. Um novo conceito em rádio. Para Frutal. Para Frutal. Para Frutal. Seu sorriso de menino. Luz FM, toca o seu coração. Participe da nossa programação e concorra a muitos prêmios. Luz FM, juntos somos muito mais fortes. Eu tenho certo. De que me sentiria descoberto? A minha carne vai despindo aos poucos. FM, quanto mais alto, melhor. Graças a Deus. Baixe o aplicativo da Luz FM e curta nossa programação. Cada hora, cada dia, nas coisas que tão somente fazem a minha alegria. Não tenho medo de nada, porque vivo minha vida como quem sorve uma taça de preciosa bebida. Saboreio lentamente cada hora, cada dia, nas coisas que tão somente fazem a minha alegria. Eu te dou um forte abraço, eu canto, eu digo um agrado, tudo pra ver teu sorriso, o teu sorriso é sagrado. E às vezes apenas isto é luz que dissipa a treva, a gente leva da vida, amor, a vida que a gente leva, a gente leva da vida, amor. A gente leva da vida, amor, a vida que a gente leva. Que tão somente fazem a minha alegria. Eu te dou um forte abraço, eu canto, eu digo um agrado, tudo pra ver teu sorriso, o teu sorriso é sagrado. E às vezes apenas isto é luz que dissipa a treva, a gente leva da vida, amor, a vida que a gente leva. Da vida, amor, a vida que a gente leva da vida, amor, a vida que a gente leva. Participe pelo WhatsApp 34 9 8420 9741. Eu lhe pergunto por que você vai embora, pois eu te amo apaixonadamente. Eu compreendo que sou pobre na verdade, mas tenho amor para lhe dar eternamente. Não se iluda, o dinheiro se acaba, isto é verdade, você pode escrever. Quer ir embora, eu não posso impedir, mas sei que um dia você vai se arrepender. Se eu conseguir sobreviver sem seu amor, eu provarei tudo que digo com certeza. Irá voltar quase louca de saudade, pra me dizer que o amor é uma riqueza. E ao compreender que tudo é fantasia, desesperada vai pedir o meu perdão. Com certeza se estarei liado. esperando, porque talvez tenha morrido de paixão. Sem seu amor, eu provarei tudo que digo com certeza. Irá voltar quase louca de saudade, pra me dizer que o amor é uma riqueza. E ao compreender que tudo é fantasia, desesperada vai pedir o meu perdão. Não com certeza se estarei esperando, porque talvez tenha morrido de paixão. Luz FM, a rádio que toca você. Viola minha, viola, raiz lá do meu sertão, no meu braço ela chora, saudades lá do grotão, mas também se revigora no peito do fogazão. Eu resgato a história mantendo a tradição. Viola nunca morre, já dizia o Tião. Comigo ela se renova, pois sou nova geração. Eu sou violeiro novo, vim depois do Ronaldão. Ronaldo viola se foi, mas deixou exemplo bom. Escola da viola, não falta bom professor. Vou contar o segredinho pra quem quer ser cantador. Tem que ter é fé em Deus, no coração muito amor. Fazer bonitas poesias pra ganhar o seu valor. Viola está no céu, Deus ouvindo uns modão. Tião, Carreira e Pardinho detonando um duetão. Ronaldo, viola e Bambico formou um novo duplão. A missão do cantador vai além desse mundão. Marque no seu rádio, grave a sintonia. 87,9. 87,9. Esta é a frequência. Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em meu amor,

Luz FM. Luz FM. A sua rádio. Aquela mulher que mora aqui perto, na casa ao lado. Ela é casada, porém é tratada de um modo qualquer. Seu maior castigo foi ter se unido ao homem errado. E ela adora, passa as noites fora com outra mulher. Esta madrugada vi a luz acesa em sua janela. Com certeza ela estava esperando seu amor chegar. Enquanto ele vai dormir com outra e não liga pra ela, como eu gostaria de ser escolhido para o seu lugar. Se eu pudesse entrar no coração daquela mulher, ela deixaria de quem não lhe quer este amor bandido que nunca foi seu. Não quero ser apenas um amigo que está por perto. Eu quero provar de coração aberto que o homem certo pra ela sou eu. Nesta madrugada e a luz acesa em sua janela, com certeza ela estava esperando seu amor chegar. Enquanto ele vai dormir com outra e não liga pra ela, como eu gostaria de ser escolhido para o seu lugar. Se eu pudesse entrar no coração daquela mulher, ela deixaria de quem não lhe quer esse amor bandido que nunca foi seu. Não quero ser apenas um amigo que está por perto. Eu quero provar de coração aberto que o homem certo pra ela sou eu. Você está na sintonia certa. Luz FM, a rádio que toca o seu coração. Tem um sol diferente no céu.